Estamos chegando com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida ao vivo para todo o sul do Brasil. São 6 da tarde e chegamos às 6 da tarde com os queridos companheiros da Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big, da Miller, a moda está nas ruas. E os amiguinhos do Pretinho estão aqui, todos muito bem, como sempre. Fala aí, Marcos Pianjas, beleza? E quando você chegar, quando você chegar, quando você chegar. Vai, Jesus. Uma nova estação. Vai subir. Te espero no verão. Barbaridade. Salve, Salvador. Eu sou do Pelô. O negro é a raça, é mundo da cor. Salve, Salvador. Beleza? Obrigado. Vai, KG, tudo e bom? Aí, boa tarde. Tudo certo. Fala, Amaral! E aí, beleza? Beleza, tudo certo aí, Potter? Cantando desse jeito, eu afasto os males de mim. É mesmo? É. E afasto os ouvintes do também. Programa. É verdade. Boa, bem lembrado, Amaral. Muito bom. E aí, Geiso? Quem falando? Tudo bem, Geiso? Tô feliz. Tudo certo. Onde é que anda Davi Coimbra? Davi Coimbra foi ao Rio de Janeiro. Foi. Vai participar do programa. E tu tá comendo o quê, Amaral? Uns cupcakes maravilhosos. Tá. Davi vai participar amanhã do Sport TV lá. E ele vai lançar o livro. Convidei o Davi pra estar lá no Redação Sport TV amanhã de manhã. Ele vai fazer lá, Marcos? Vai estar trocando ideia e lançando o livro dele, né? A gente convidou ele lá do Rizek, meu amigo. Certo. E aí na sexta vou estar eu lá, né? Sexta-feira de manhã vou estar na Redação lançando Sport livro TV, também? Tá bem. Lançando meu livro Hortolândia. Eu vi a foto. Tá ótimo, da capa. Então. Tá bom. Demais. Exatamente, vai ser muito, muito legal. Não bom. Percam, né? Não percam. Trabalha no Sport TV, né? Isso. É. Aliás, deixa eu listar aqui as empresas nas quais Marcos Pianjas trabalha. Vai, uma por uma. Playboy. Holding Atlântida, né? É. Trabalha para todas as 13 emissoras da Atlântida. Trabalha para o Kazuca. Kazuca, e aí o Kazuca é TV Com, Kazuca e Jornal Zero Hora e outros Jornal jornais. O Globo, no Rio de Janeiro. Diário Catarinense. Isso, todos os jornais do todos grupo. Todos os jornais. Trabalha também para o Sport TV e para a Playboy. É, o meu contrato matriz é o Sport TV, né? Certo. É o contrato matriz. E aí o... Teu Pispa Zé principal isso, tá ali. Isso, é o Sport TV. Ótimo, hein, e Rangers. A Playboy, né? E a Playboy. Aqui é bico, né? Aqui eu faço por bico. Aqui é biquinho, mesmo. Faz aqui é por amor. Aqui é prazer. Prazer. Que beleza, isso é demais. Eu fico muito orgulhoso. Tá com um cara aquilatado como tu, assim. Eu acho que tu deve ficar mesmo. Eu fico mesmo, de coração, cara. Coração legal, aberto. Vamos juntos até as 19 horas com o Pretinho Básico. E após primeira sessão de quimioterapia, o Lula deixou o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Foi direto pro bar. Início de tratamento ocorreu sem problemas, segundo o boletim médico. O Lula foi para o seu apartamento depois em São Bernardo do Campo. Reclamou de fome, tava com fome. Tava com fome, presidente. Ele tá fazendo quimioterapia na PUC ou na URGS? Não, é na URGS. O Santana disse que o Mário Marcos, que era comentarista Zero Hora, né? Ele passou pelo mesmo problema do Lula e após isso trabalha como comentarista no pay-per-view, né? Ele é um dos comentaristas do pay-per-view. É verdade. Mas usando a voz, tem 80% de cura, de chance de cura. 80% de chance de cura. Agora, ou seja, cara, que coisa infeliz essa doença, né, cara? Tu viu como é que foi o jeito? Ele foi levar a Marisa, né? E os médicos, vamos fazer um check-up aí, presidente. Não, vamos fazer um check-up. E fez o check-up. E aí descobriu. É, cara. Tem que fazer check-up, é verdade. Santa Catarina tem 42 mil vagas de empregos temporários para o verão. Feito! Maior demanda é em hotéis, bares, restaurantes e lojas. E principal pré-requisito é qualificação. É o que todo mundo reclama, que ninguém tem qualificação para trabalhar nas vagas que estão disponíveis. Sabe que tem um problema nessas vagas temporárias aí, né, cara? O cara que é dono do restaurante lá. O cara que é... Não, ok. Mas esse não é problema. O cara tem um restaurante e contrata temporariamente 8 garçons. Os 8 garçons vão lá, trabalham durante os 3 meses, saem do restaurante e fazem o quê? Colocam o restaurante na justiça. É verdade. Porque aí eles vão lá reivindicar não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Você é um mau caráter. Você é um mau caráter. Porque o cara foi lá, te empregou, e te disse, o que eu tenho aqui pra ti é isso aqui. E tu olhou e falou, ok, vou querer. É a indústria da indenização, se né? Não, se tu não quer, não, ó, não. Trabalhar domingo de noite pra mim não dá. É, mas muitas vezes também tu chega lá achando que é uma coisa e é outra. O cara pode te oferecer um X aí e te dar um X menos mas alguma assim, coisa. Ó, Não. A partir do momento que tu contratou, estamos acertados, eu e tu, KG, eu tô te contratando pra trabalhar no meu restaurante por R$25 por noite, tá? Ah, ok, vamos assim? Sim. Vamos assim. Mas aí tem as letrinhas pequenininhas ali que o cara não leu. Não tem letrinhas pequenininhas. Não tem. Ah, é que existe a indústria da indenização. Tá, existe também o patrão mau caráter, existe, né? Existe também o patrão mau caráter. Claro que existe, né, cara? Existe. Claro que existe, né? Existe, mas o patrão mau caráter tem que meter na justiça mesmo. Agora, se o cara foi bom caráter, as letrinhas pequenininhas não foram pequenininhas, e aí depois o cara foi pra indústria da multa, lembra quando eu tava arrebentado do tendão de Aquiles, que eu tava chegando lá no INSS, que eu fiquei encostado 2 meses, né? Recebendo metade, você fala, e aí eu cheguei lá, cara, é parece impressionante, né? É, como é que eu vou falar assim? Mosca em merda. Em merda, sabe? Uhum. Cara, não os advogados, obviamente, né? Os cupinchas dele que estão entregando papelzinho. Sim, mas nesse momento, nesse exato momento, tem vários advogados em vários locais esperando a oportunidade de meter uma ação em alguém. Os paunas, né? É, exato. Inclusive no Pretinho Básico, que nunca perdeu. Só isso, nunca perdemos, porque nunca sempre fomos corretos. Não, sempre fomos julgados acordos. Várias vezes, Pianjas. Várias vezes fomos julgados, não sabe, Pianjas. Não é mesmo, cara. Tu mesmo já foi julgado, Pianjas, por racismo e foi absolvido. É mesmo? Claro. É que enquanto ele fica no Twitter, né, tu vai lá responder. Exato, eu vou lá, boto a gravatinha e vou lá ouvir a mijada do juiz. Mas e aí? Eu, meia dúzia de advogados do grupo RBS. Mas deu tudo certo. Tá, estamos ganhando o jogo. Por quê? Porque tem a juiz entendeu. Não, o juiz entendeu que não. Ó, essa reclamação não tem sentido, não tem fundamento. Não Maurício, procede. Já teve alguma coisa? Conta o Maurício, já, que eu lembro, teve também. Teve. É, todos nós já tivemos problema. Eu gostei muito um dedo do chifre lá, de pendurar negócio no chifre. Não, tu não teve. Nós dois não tivemos. Eu e o Potter não tivemos. Não, o Potter não teve, o KG também não. Eu sou exemplar. Nós somos exemplares aqui nessa empresa. Mas nós já tivemos vários problemas com a justiça e todos eles nos saímos muito bem. Um beijo pra parte feminina do jurídico da RBS. Um abraço pra parte masculina também. Também, né? E para todos os juízes também que nos sem ouvem. Sem dúvida, e nos ouvem. Exatamente. E juízes. Auxiliares de arbitragem também, meu amigo Marcelinho Barizon. É, isso aí, os auxiliares. Não quer dizer que a gente faz valer dessa audiência para ganhar as coisas, porque os juízes geralmente são muito honestos aí. Sem dúvida. E absolvem porque... Por entender que merecemos ser absolvidos. Por fazer injustiça, né? Mas só vou falar uma coisa, todos os países da zona do euro que estão em crise têm leis trabalhistas muito benevolentes. A Grécia, para vocês terem uma ideia, tem uma lista de 200 profissões que a pessoa que pratica essas profissões pode se aposentar com 55 anos. Porque na opinião lá dos juristas, os caras que fizeram as leis trabalhistas da Grécia, essas são profissões exaustivas. Sabe o que eles falam? Sabe qual é uma delas? Radialista. O europeu, ele adora benefício, mas detesta trabalhar. Uhum. Então o cara vai... A França, a mesma coisa. É desempregado, ele ganha 3 mil euros do governo. Portugal, a mesma pobrezinho, coisa. Seguro-desemprego. Mas ele não trabalha pra gerar esse benefício. Certo. E aí quebra. É o que está acontecendo na Europa. Bando de vagabundo europeu. Enquanto isso, o exemplo da China e da Índia, que são... Bota a criança $1 na tarde. Desenvolvidos como o Brasil, estão lá fazendo universidades, cursos de especialização. Com mão de obra baratíssima. Hoje, na China, já tem mais estudante superdotado do que os Estados Unidos tem de estudantes. Muito bom. Sim, então, também, né, Marcos? Se tem um negócio que o Brasil deveria fazer, tá investindo em educação. Tem 8 vezes mais pra qualificar a mão de obra e aí quando tá precisando, quando tem esse monte de boom, imobiliário, construção civil, medicina. Essa parte final. Obrigado, concordei. Cirurgiões que jogam videogame têm mais habilidade e são mais rápidos no pensamento. A pesquisa revelou que profissionais que jogam videogame por mais de 3 horas por semana cometeram, 37% a menos de erros. Esqueceram menos dos que não jogam. A tesoura que cai lá no intestino, eles conseguem capturar de volta. 37%. Dólar dispara! Mais de 3% com insegurança sobre a Grécia de Marcos Pianjas. Isso pra mim é grego, cara. O dólar chegou à marca de 1,75. É que é o reais, né? R$1,75. O governo vai perguntar para a população, o governo grego, se eles aceitam o pacote de arroz. Evidentemente que a população vai aceitar, é um plebiscito que o governo vai fazer. E aí os mercados estão tensos, que sabem que a resposta vai ser não. É óbvio, é a ótimo, gente, né? Não quer. Semana passada a bolsa subiu 5% porque a Alemanha e a União Europeia ofereceram para a Grécia o seguinte: ó, a gente absolve metade da. Putz, que pena. Acabou o tempo. Pô, a tristeza que ele fica. Salva vidas. Né, cara? Salva. O que, que foi, Pia? Que termina então, Pia. Não. Não pode falar, tá bom. Só é depois do. Salva. O Pérez é um deputado educado, né? Que não segue depois da campanha. Só depois do próximo destaque do clique aí. Ele pode comentar, ok. Salva-vidas iniciam treinamentos para a Operação Golfinho no litoral gaúcho. Cerca de 400 pessoas se preparam para a operação que começa no dia 17 de dezembro e eles vão treinar por 20 dias seguidos. Não me preparei pra essa notícia. Ah, mas tu podia dar sequência ao comentário anterior. Podia. Tá valendo, aberto espaço pra comentários. Então, eram 100 bilhões, né? 100 bilhões a ajuda lá da União Europeia pra Grécia, 50% da dívida e tal. Aí o que acontece? Puta, cara. Eu não vou saber nunca o que que acontece. Vai liberando o destaque aí. Posto de combustível é interditado no norte da ilha, em Floripa. Por falta de alvarás. Ei. O posto Mega Verão, que funciona no bairro. Que baita nome de posto. Irado, meu. No inverno. É o nome do posto ou é a bandeira? Hã? É o nome do posto ou é a bandeira? Não, é o nome do posto. Gasolina de qualidade. Mega Verão. O posto Mega Verão, que funciona ali em Ratones, foi interditado Ratones? Pelo PROCON da capital na manhã do dia de hoje. São os ratões. Só tem ratão. Continuando, Marcos. E aí o que acontece? Os 100 milhões. A Alemanha quer. Não toca agora, enriqueceu. Quero ver mesmo. A Alemanha enriqueceu com a União Europeia. Todo mundo fala, por que a Alemanha não cai fora? Tá. Amaral! Vai tomar banho, Maurício! Fala qualquer notícia aí, acaba. Uma manchete só, vai. É, manchete? Qualquer coisa, vai. Inter ganhou do Atlético Goianiense. É isso, domingo tem Inter e Fluminense, às 5 da tarde no Beira-Rio. E a Alemanha, vai. Salvaram a Grécia, então. Beleza, salvaram a Grécia. Os mercados afam, ficar mais calmo que o euro acaba. Tá mais tranquilo. Pode falar com calma aí que estão segurando o Maurício. O idiota lá da Grécia, o primeiro-ministro grego, falou o seguinte: não, vamos perder. Muito bom isso, cara. Ah, eu vou depois procurar no Financial Times lá. Ver o que me diz lá. Financialtimes.com.br. Tô assinando o Financial Times agora. Vamos ver, 6h16, KG, é tudo contigo. Pratos do dia. Com KG! Aumenta os microfones aí. 7h45, Solange Gomes troca de roupa no meio da rua. É, cara, espetacular. No meio da rua. Ela tava indo pra academia, aí ela desce do carro, abre um pouquinho a porta. Muito boa. Quem é a Solange Gomes? Ah, sim, mostra. Quem é a Solange Gomes? Ela trabalha junto com a Nana Gouveia, faz nada aí com a gente. Ah, é bom. E ela bom, tava com aqueles colã. Colã malô. Sabe aquela coisa que a mulher usa, que os botões são aqui embaixo? Os botões. É tipo tip top de mulher grande, né? Colã. Isso, colã. E ela tava decolando, desce do carro, só abre a porta, e como ela não consegue vestir a roupa da academia linda, por cima do colã, ela fica de ladinho, e aí na hora que ela levanta assim... Posso falar? Pode? Não pode. 8:01, mulher melancia aumenta prótese de silicone nos seios. Amiga, Andressa. Ai, é menos mal que eu não sei. Não foi na bunda, né? O nome dela é Andressa, sabia? É. Será Andressa que tem muita Soares. Semente a melancia? Acho que não. 10:16, Cléo Pires adota mais um cachorro. Ai, que amor. Só comendo pra ver. Pra saber. A Cléo Pires? Também. Cléo Pires não. Melancia. Quantos cachorros será que a Cléo Pires tem? Não sei, mas se ela quiser adotar mais um, né, gente? Ela tem um namorado, não. 12h33, Adriane Galisteu vai com o marido à pizzaria. Que horas? 12h33, tá bom. Tanto a Adriane Galisteu quanto a Cléo Pires fumam Marlboro Vermelho. E hoje eu ganhei da Adriane Galisteu. Almocei às 2h15. Elas estão fumando uma boa. Sério? Sério. Imagina o bafo. 14h58, Marina Rui Barbosa almoça com Kleber Toledo em shopping. Ó, papo Academia Brasileira de Letras. É verdade. O Kleber, Toledo... esse é com K e dois Bs. É do Palmeiras. Kleber. Esse é do Palmeiras. Não, o Palmeiras tem um B só, esse tem dois Bs. Kleber Toledo. A Marina é uma ruiva maravilhosa. E o Kleber Toledo, Maurício? Não sei quem é. É o Moreno, maravilhoso. É o matador. 16h22, Sofia e Charlotte, Malvi no Salvador, vão ao cinema no Rio. Opa! Eu falei aqui que a Sofia e Charlotte é pouco pro Malvi no Salvador. A Sofia e Charlotte é aquela do... Você é seu irmão. Da Dance Floor, é aquela, não, Sofia? É linda. Aquela é a Sofia Ellis Baxter. E na novela, seu irmão, sei lá. Foram ver o palhaço. Foram ver o palhaço. Será? E no meio da sessão descabelaram o palhaço. Uma boa cantadinha, vamos ver o palhaço. E agora, questão de 14 minutos atrás, 14, Fetter, não te irrita, não mais do que isso, 14 minutinhos atrás. Era 18h07, galera. Não. Olha lá, não, Fausto, era 6h05. Não. 6h05, né? Não, 6h03. Ah, então não é 14, é 16, ô burro. 16, como eu tava dizendo, 16 minutos atrás, não mais do que isso. 6 e 13, então. Brad Pitt parou de fumar. Olha, boa. Mas agora já voltou. A pedido dos filhos. Voltou. Ah, é? Brad Pitt fumava, Brad Pitt fumava. Mas que é isso, né, cara? Como é que pode, né, cara? Meu, teve o show do Vando em Porto Alegre. Teve o show do Vando em Porto Alegre. Olha que legal. Quando? Há pouco tempo, umas 2 semanas atrás. Não mais que isso. E aí, aquela história de jogar com a calcinha. Sim, certo. Olha só, teve a limpeza lá depois do show do Vando. Olha o que acharam. O Vando. 333 sutiãs. Capaz. Sutiãs. 369 calcinhas. E 599 bombachas, cara. O show do Vando aqui em Porto Alegre. Muito bom. Quem mandou foi o Cleiton de Gaspar, Santa Catarina. Boa, Cleiton. Nossos ouvintes estão usando de substâncias... Tu bebeu, Potter? Não. Não, essa é a resposta. O Duda bebeu ontem. É, ontem. Mentira. O Duda bebeu. No Duda ontem, cara. Tomou um chope, chegou a droga. Mentira, chefe. Ah, fez fiasco. Não, tá com dor de cabeça aqui, hoje. Nós temos um trato aqui. Hangover. Nós temos um trato aqui no Pretinho, um contrato, um acerto, um acordo. De não beber, em que o único... que pode beber pra fazer o programa é o Pedro Smanioto. Isso, porque ele não consegue. Porque ele não consegue viver sem beber. Não, nunca ia quebrar isso aí. É, brincadeira. Não, mas não foi no Pretinho, foi no Bola nas Costas. Ah, bom. Aí que ele achou a brecha na lei. Entendeu? Tá. É que o Bola não tem regra, né? Não tem. Não tem regra. Impressionante. Um chope ficou grogue. É mesmo? Esse fiasco. Guri, né? Tatuado. Teve um café pra Mirim. Ele. Mirim. Vomitou ali no... Peguei o lápis, peguei a caneta. Assim. E o Bola é um programa tão grande que o Oscar ontem deu cano na gente do Inter. Ah, né? Não acredito que o Oscar aí... o Oscar da deprê. Tá deprê. É o Oscar da... O Oscar tá deprê, cara. O Oscar tá deprê. E aí o Bola, sabe o que ele falou? Ele manda uma mensagem de voz. Que é o pior ainda pro Calheiros, pobre, né? Calheiros tendo que pagar pra ouvir a mensagem de voz. Aí assim, ô Calheiros, deu problema aí, cara, não vou poder ir, mas eu vou no programa de quinta. De quinta? Não existe quinta. Vem quinta então, Oscar, vem. E aí, galera, quando eu estava escutando um capítulo do Pretinho nas reprises pela internet, não tem ponto e vai pra nova linha. Tá. Eu cliquei com o botão direito na tela que estava sendo reproduzida. Não tem ponto, foi pra nova linha. Não tem problema. E cliquei na opção velocidade. Nova linha. E coloquei na velocidade lenta e parecia que estavam todos bêbadas. Fica a dica. Boa, boa, boa. Esse foi meio que a gente recebeu muito do bom. Guilherme Kornowski. Kornowski! É Kornowski, hein? Ele diminuiu a velocidade da reprodução do horário. Quem tá aí? Jason Dourado! Fala, Jason! Mas cantadinhas, que hoje é terça com cara de sexta, Dourado. Amanhã é mesmo, né? É feriado, meu. Então vamos pra Night pegar as gatíssimas, Dourado. Vai chegar nelas assim. Vai estar meio morto feriado amanhã, né? Gatíssimas. Ah, feriado no meio da semana sempre é morto, né, Amaral? Vamos enterrar essa história. Gatíssimas. Você tá... Agora vamos fazer o quê? Vamos ficar brabo com a gente. Nós não temos entes queridos que nos deixaram. Não temos. Mas ninguém falou nada, cara. Ah, mas a audiência tem alguém agora já abrindo e-mail pra mandar e-mail. Pretinho básico. Agora quero o nosso caixão. Os debochados. Agora quero a nossa caveira. São uns baita de uns viados, não sei o quê. Viado tá no chão. Gadíssimas! Você é tão linda que até parece a mulher dos outros. Gatíssimas, não sou xadrez, meu. Mas me chama de cavalo, pega na minha torre. Vamos brincar de peão, minha rainha. Nossa senhora. Pra lembrar dessa bebonha. Tem que saber. Podia meter saber o xadrez, e o bispo faz o quê? Pega onde? Na minha torre. Não fala nada pro bispo. Eu quero se tornar... Teu rei. Claro. Minha rainha. Monta no meu peão. Vamos lá. Não, monta no peão. Vamos derrubar esse tabuleiro. Gatisma, se eu fosse carteiro, tu me davas um selinho? Boa, bonitinha. Essa é boa. Ai, que amor. Então manda um... Fiadapu. Pro Thiago Soares e o Gilneidor. Foi o Rodrigo Soares que mandou, meu. Ô, meu, acabou o Oktoberfest em Blumenau, sabe o que que eles vão fazer agora? O Festival Brasileiro da Cerveja. Aê, Beto! É impressionante, cara, e a promoção da Atlântida que vai ser de agora em novembro, vai ser o Festival Brasileiro da Cerveja, 70 expositores, 150 rótulos de cerveja. Vamos lá, alguma coisa pra dezembro aí, galera, olha aí. Vamos lá. Mais Natal, ano novo, né? Uma promoção da Atlântida Blumenau lá, o Festival Brasileiro da Cerveja. Ô, tio Potter! Fala, meu, como é que tá? Tudo beleza, cara. Tá tudo bem? Você tem medo do escuro? Eu tenho. Só quando ele vê a atividade paranormal 3. Eu não tenho medo do escuro, eu tenho medo do que tá nele. Nossa, o mundo Joãozinho sempre tem... Oi, filósofo agora. Conhece o Geis, Joãozinho? Qual é que é, meu? E aí, Geis, beleza? Esse dia eu vi uma história tua, fiquei muito triste lá do cachorrinho que tu... do meu cachorrinho. Muito legal, meu. A Beth, como é que é o nome? Chorou, Geis. É muito triste, eu gosto muito de ti, meu. Fala, legal. Legal, obrigado, Geis. Valeu, meu. Tem medo de altura, Geison? Não é Geison. É João. Geison? Isso. Tem, meu. Ninguém tem medo de altura, Geison. Por quê, meu? A gente tem medo de cair. Pô! Ah, boa. Tô estudando, João. Não. A bem da verdade, não. Andou lendo e-mail, assim. E ninguém tem medo de dizer eu te amo. Todo mundo tem medo da resposta. Demais, hein, cara. Muito bom, hein, cara. Bom, hein, guri. Bom, mas guri. Da Aninha. Gostei da Aninha. Que guri passado. Sai daqui, guri. Vai, Girina. Eu falaria pra Aninha, se a Aninha te pedisse um favor. O quê? O que eu falaria pra Aninha se ela te pedisse um favor? Agora mostra os peitos! Que isso? Parece rapaz, desculpa, cara. Parece o meu corretor. Rapaz. Olá, bebês do programa das 13 horas de hoje. Hoje. Vocês falaram sobre as coincidências dos números, das datas e dos horários, né? Palíndromos, né? É o tal... Palíndromo de número, né? É, exatamente. É aí que ele quer chegar. Sim, não significa nada, mas saibam que há um evento raríssimo chamado palíndromo. Ele consiste... Não. Calma. Palíndromo não é um evento raro. Ah, mas no caso das calma, datas, meu, cara, deixa calma. O cara falar aqui. Tchê. Ele consiste em uma coincidência das horas e da data daquele dia, lidos ao inverso, todos os dados permanecem o mesmo. Isso. O primeiro minuto palíndromo aconteceu no dia 11 de novembro de 1111, às 11 horas e 11 minutos. Perfeito. Tava lá, né, Cajeto? Tava lá. Em 20 de fevereiro de 2002... Como é o nome? Palíndromo. Palíndromo! É isso aí. Em 20 de fevereiro de 2002, às 20 horas e 2 minutos, aconteceu o mesmo. É. E o palíndromo será repetido pela última vez a nível mundial no dia 21 de 12 de 2012 às 21 horas e 12 minutos. Não vai mais ter palíndromo. Ele acredita que é o fim do mundo, vai acabar. É, que ele vai acabar, ele tá marcado pro fim do mundo lá. Mas palíndromo é socorram-me, subir num ônibus em Marrocos. Querido, de trás pra frente, de frente pra trás. E o maior palíndromo da língua portuguesa é a criação de Chico Buarque de Holanda. Que, aliás, vai ter 3 shows extras em Porto Alegre. Eu li que era 2, é mais um, então. Não, 2 em Porto Alegre e 1 em Novo Hamburgo. A mais. O que mandou aqui foi o Paulo Rocha de Floripa. Valeu, Rocha. É isso aí. E o capitão do navio abandonaram o navio! Eu também! Abandonaram o navio! Socorro! Mulheres e criança primeiro! Como o senhor é humanitário, corajoso e destemido, capitão? Que isso, rapaz! Quando os tubarões estiverem de barriga cheia, podemos ir para a água! Socorro! Que ninguém mandou. Olá! Sou o o pessoal não assina essas, né? Das criancinhas com síndrome de Down, ninguém assinou também, né? Olá! Por que tu insiste nisso? Cara. Escute isso fora do ar depois, mãe. Sou o Rodrigo, moro em Rio Pardo. Escutei vocês comentando sobre coleções de cartões telefônicos. E um de vocês disse que as pessoas colecionam qualquer coisa que tu imagina e que tu não imagina. É verdade, foi eu que falou. Foi pois eu quem bem, falou. Eu e meu pai temos coleções de várias coisas. Cartões telefônicos temos mais de 5 mil. Cara, só um pouquinho. Moedas temos desde o Brasil Império. Não, só um pouquinho. Deixa eu te falar uma coisa sobre coleção. Além das internacionais, selos... temos aos montes e, por fim, a coleção mais importante, a coleção de latas de cerveja cheias. Temos aproximadamente 15 latas diferentes de cervejas nacionais e internacionais e comemorativas. Por que escuto fala assim, vocês cara? Todos os dias nos dois horários. Se quiserem, posso mandar fotos das coleções. Queremos. Bah, eu tava pensando isso, cara. Eu não... Manda eu não consigo, foto pra gente. Eu não consigo começar minha coleção de cerveja cheia, cara. Rodrigo, manda pra pora@atlantica.com.br. Mas, ô Potter, deixa eu te falar. Tu acabaste de perder 2 ouvintes. É, ele e o pai, né? É. Tu perdeu o ouvinte filho e o ouvinte pai. Porque eu vou te dizer, eu sou pai também. Tu conhece o Theo, meu filho. E nós colecionamos coisas. Obrigado, Maurício, por fazer eu levar a mijada no ar. Eu não sou gay e o meu filho também já não demonstra, aos 7 anos de idade, nenhuma inclinação. Alexandre, eu gostaria de diferente da, aqui da... defender o Harry Potter. Em momento algum ele citou a palavra gay ou homossexualidade. Ele leu com a entonação... Chacoteou com o tom de voz. Assumir que é gay é só porque tu interpreta isso como se fosse um cara gay. É pelo sim. contrário. Não, cara. O que é pra mudar a leitura carinhosa. Ah, pra mudar a voz. Claro, cara. Nada a ver. O pessoal que é muito família tem essa voz. Como é que é? Não, eu peço desculpa se alguém um dia entende que isso possa ser alguma brincadeira com homossexualidade. Nada que a ver. Que nem os jogadores de rugby. Que exemplo, tu fala daquele jeito, é sabe? É o jeito que o Potter fala com a família dele, com o pai dele. Eu falo assim, pai... pega uma cerveja gelada pra mim. Isso é uma galinhagem lá em casa. Entendeu? A gente traz muito da nossa vida aqui pro microfone. É verdade, isso é verdade. Tá bem, bom, então que bom que foi um engano meu. Isso, e tá tudo ok. Não perdemos 2 ouvintes. Fala aí, o que é, Oneila? Preconceituoso, você. Nada. Que logo acha que tudo é gay, né? Logo eu. Pra você, qualquer coisa é gayzice. Nada. E o Nanini, meu? Maravilhoso, fui ontem lá. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados. Olá! Tem duas ofertas da nossa audiência. Um parceiro tá vendendo aí a Yamaha RSZ. É uma relíquia. 1974 o ano dessa Yamaha RSZ. Único dono, documentos em dia, nenhuma multa, possui requisitos para a placa preta, que é placa de colecionador. Ela está muito inteira, sempre faço as revisões na concessionária, não precisa fazer nenhuma manutenção, é comprar e sair andando, ou melhor, desfilando. R$5.000 o cara tá pedindo no e-mail vendo rs74@hotmail.com. Mais um aqui, Tô anunciando um baita negócio, vocês vão se apaixonar. É um apartamento em Itajaí, Santa Catarina, que fica a 100 metros do canal do Porto. Olha aí, pô, já olha. Dá pra sair ali. Que beleza. Dá pra pegar um monte de coisa ali. Isso mesmo, ele tem vista para o mar. Olha. E além de ver o mar, você tem na janela da sala uma vista maravilhosa dos navios entrando e saindo do porto de Itajaí. Estivadores. Pô, demais, hein? E não só navios de carga, estamos falando de cruzeiros magníficos. Olha o cruzeiro, hein? Bom time. O valor que estou pedindo é R$410 mil. Tá louco, pelo pode amor. Parecer um monte de dinheiro e é, mas o apartamento tem 150 metros privativos. Pô. 192 no total. Quadrado, estamos falando de um apartamento do 15º andar. Isso aí é o quarto. Espetacular. Agora mudou de figura. É o quarto dele. O apartamento está todo decorado. O que é, guri? O tamanho? Fala risado, meu guri. 150 metros quadrados. Nós é o quartinho dele? Não, 150 metros é o apartamento inteiro. É empregado, entendi. Isso, é. Bom, tem o apartamento está decorado, o mobiliado é demais. Tem bar na sala, magnífico. Simplesmente demais. Tem mais 3 quartos, uma suíte, dependência de empregada, etc. Coisas que um apartamento de alto padrão possui, de série. Ele bota aqui. A questão é que meu pai e minha mãe estão se mudando do AP, pois acreditem, eles vão morar na casa da minha avó. Meu Deus! Ou seja, pai. O pai dele vai morar com a sogra. Por que a pessoa opta por morar com a sogra? Desespero, né? Se a pessoa não tem escolha, ok, vai morar, mas se tem escolha... Não deve ter escolha, nunca o cara tem a escolha de morar com a sogra. É verdade. Bateu uma merda na família lá, dinheiro, tudo mais. É, rolou alguma coisa. Bom, quem tiver interesse pode enviar e-mail para ccardoso29@gmail.com. Tá brincando com o Ccardoso, vai morar com a sogra. Vai morar o Ccardoso, não, o pai do Ccardoso. Ah, o pai, o Ccardosão. Ccardoso29@gmail.com, 26 minutos para 7. Fala aí, meu querido, meu querido Almir. Eu tô bem, Almir. Sócio, né? Nós somos sócios um do outro. Somos sócios. Exatamente. Não sei se é bom ou se é ruim, mas somos sócios. Algumas coisas, gente, a gente não sabe como não pensaram antes. O quê? Por exemplo, tem um problema do sangue, falta sangue. Em todos nos hemocentros do mundo, exatamente. Verdade. Parece que tem vampiro morando lá naquela porcaria. Parece. Nós damos sangue pra eles, eles sugam. Daqui a pouco não tem mais nada. Ah, estamos sugando. Como é que eles fazem com o sangue? Suga o sangue todo. E aí, o que acontece? Como solucionar esse problema? Como? O governo veio esses dias pra mim. Pra nós. O governo veio pra ti o governo. Exatamente. O governo foi e pra pediu mim. O que o governo pra ti? Vamos solucionar esse problema aí, homem. Falou. Tu já solucionaste tanto problema. Tanto problema no Brasil e no mundo. No mundo. Exatamente. Então eu falei pra eles, disse assim: vamos solucionar esse problema. Boa, amigo. Com determinação. Gente, nós estamos distribuindo as famosas sacolas de sangue. Como? A sacola de sangue do hemocentro que eles têm lá, nós estamos distribuindo para a população, gente. Cheia ou vazia? O que mais acontece? Vazia, gente. Vazia para a população encher a sacola. É claro, né? Boa, gente. Almir. O que mais acontece hoje em dia, tu estás cortando uma cebolinha, botas o dedo. Puf, cortou o dedo. E aí aquele dedo vai, aquele sangue vai. O sangue vai embora, vai fora. Tá chupando bota o dedo. Bota na sacola, gente. Tu é demais. Bota na sacola. As mulheres menstruam todo mês. Mas, e aí, esse sangue vai para fora. Juro que eu cheguei a pensar, mas eu falei, não. É imponderável. Ele não vai falar isso. Pega esse sangue, gente, e põe na sacolinha, gente. E aí, bastante, hein, meu? Depois devolve pro mocinho e põe na veia novamente. Bah, demais, amigo. Parabéns, sensacional, amigo. Parabéns. Já tem até jingle. Bota na sacola, bota, meu amor. Sangue está sangrando, não passa de calor. Bota na sacola, bota, meu amor. Até sangue quando? Está sangrando, não passa Alexandre. De calor. Até quando? Até quando este marginal falará no microfone da RBS? Querido, se tu não tens uma pomba pra te acalmar. No microfone do Nelson. O problema é todo que este teu, microfone é do Nelson. Bom, tu pega uma pombinha. É olha aqui, eu vou te dar. Olha aqui, pássaro, tu diz? Pega uma pombinha. Eu vou te ali, dar. Ali, pertinho uma... ali da tua casa. Olha aqui, calma, seu vagabundo. Parou. Mau caráter. Eu tô trabalhando aqui. Ei. Eu tô trabalhando. Cuidado com essa fena, Santaninha. Vai, cuidado. Fica atrapalhando não, o programa. Não. Santaninha, volta daqui a pouco no Bola nas Costas. No microfone da RBS não se fala besteira. É um microfone Sagrado. Sagrado. Já ouviu um programa chamado Pretinho Básico, Santana? São todos mal, cara. Canta a faixa amarela aí, vai. Seu vagabundo, seu mau caráter, estás... Tá debochando de ti, hein, Santaninha? Tá debochando de mim, ele e o Davi. Não, meu, o Davi gosta de ti, pô. Davi, Davi é um amigo. Editor de meia tigela. Que isso? Ninguém gosta do Santana, essa não é verdade. Ó, Santaninha. Ó, show do intervalo, voltamos em seguida. Não sai daí, nem pensa em trocar de rádio, não tem nada pra ouvir no rádio nessa hora. Fica aí. Com o nome dela. Já que não tem nada pra ouvir, ouve o Pretinho. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios. Muito obrigado pela sua audiência. 15 minutos para 7. Eu falei agora há pouco, eu não gosto que fique mal entendido no ar. Falei agora há pouco que não tem nada para ouvir no rádio nesse horário. É claro que tem. Tanto nesse quanto em qualquer outro horário, temos excelentes rádios em todo o dial, seja no Rio Grande do Sul, seja em Santa Catarina. Mas nós, é claro, preferimos que você fique conosco aqui no Pretinho Básico. O Pretinho Básico da Damiller. A moda está nas ruas. O Pretinho Básico da telefonia Big. E o Pretinho Básico da Sicredi. Gente que coopera, cresce, doutor Alceu. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. É hoje que o Criciúma vai pro G4, doutor Pedro. Vamos, Criciúma. Olê, olê, Tigre. Até morrer. O Criciúma vai entupir a Portuguesa hoje, doutor Pepe. Às 8h30, Meribelto Wilde. Um golzinho aos 6 do Paulo Nunes e um da Ailton aos 38. Vai dar o Tigre, né, o Briton? Ah, vai dar o Tigre. Olha o Tigre, olha, seria tão interessante. Se o Criciúma ganha hoje, de Santa Catarina. Deixa eu dorme falar, no G4. Ah, é? Quem dorme no G4. E aí torce contra quem? Aí torce contra Sport, Vitória e o Americana. Que é, tirando o Americano, os outros times podiam subir, né? Vocês viram o que aconteceu com o América Mineiro, cara? É uma várzea, né? O América Mineiro, ele não vai jogar na Arena do Jacaré, que é pequenininha, onde ele tem jogado. Contra o Corinthians, fora de casa. Ele vai ceder 80% ou 75% de um estádio pertinho de São Paulo, Uberaba, acho que é. Uma cidade que tem um monte de corintiano. Putz, aí vai ser um jogo na casa do Corinthians, entendeu? Vai ganhar por isso, o América tá praticamente rebaixado, que né? Várzea. Até fez frente contra alguns times aí, né? Várzea. Mas acho que é pra ganhar dinheiro, né? Não, claro que é, mas isso é time pequeno, né? Sim, ele faz isso. Tá o Inter quase contra caindo. Contra o Grêmio. Contra o Corinthians aqui. Tudo que... O Grêmio não tinha mais nada no campeonato. 300 pessoas, né, velho? Há uns dois ou três anos, na última rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Corinthians no Estádio Olímpico. O Grêmio não tinha mais... Só pra acabar. Não tinha mais nada no campeonato. Não tinha mais nada no campeonato. O Grêmio não cedeu 70% pra Gaviões vir aqui. O tamanho do Grêmio, o tamanho do América. Lembrar, exatamente por isso. Quero te lembrar que o América jogou no primeiro turno contra o Inter em Mato Grosso com 90% da torcida de colorados. Vendeu o jogo dele. Te lembra? Boa, que o Inter ganhou. Time pequeno, exatamente. Mas é um jeito de fazer dinheiro também, né? Exato. Liga dos campeões da Europa, doutor Pepe. Pois não, doutor Alceu. O Barcelona tá metendo 2 no Pilsen. Só 2. O Messi fez o gol 200. Quem, meu? Vai. Toma um momentinho, ó. O Milan empatou com o Pati Borisov. O que é que fez os gols do Barça, doutor? Só um pouquinho, doutor Pedro. O Messi fez dois gols. Oh. Um de pênalti e um de bola rolando. Bom jogador. Marra aí, ô Brito. Bom jogador esse Messi, hein? Como foi o gol, Messi? De Brito. Messi, preparado para a batida. Olha ali. Messi bateu. Feito! Barcelona! Chega lá! Messi! Bom jogador, hein? Bom jogador. Esse Messi, olha, quanto baixinho, é que custa o Messi, arisco, cara? Hein? Será? Eu acho ele uma farsa. Hein? Quanto custa o Messi? Sério? Qual é o preço do Messi? Alguém vai lá, eu quero comprar o Messi do Barcelona. Qual é o custo dele? Ah, 1 bilhão de euros. É mais barato que... Cristiano Ronaldo. Não, sei lá, mais barato que, sei lá. Doutor Alceu, podemos encerrar, doutor Alceu? Era isso, doutor Alceu. Muito obrigado, doutor Alceu. Mais uma daqueles momentos edificantes do programa, onde nós deixamos ao final do texto uma mensagem para a nossa audiência. Coisa boa, meu. O pequeno Joãozinho entra em casa após a aula, batendo forte os pés no chão da casa e falando irritado pro pai. Pai! Tô com muita raiva, cara. O Batata não deveria ter feito aquilo comigo. Eu desejo tudo de muito ruim pra ele. Que isso, João? O pai do João, um homem simples, mas cheio de sabedoria, escutou calmamente o filho, que continua a reclamar. O Batata me humilhou na frente dos meus amigos. Eu não aceito isso. Gostaria que ele ficasse doente sem poder ir à aula. Que isso, João? O pai escuta tudo calado enquanto caminha até um quarto onde guardava um saco de carvão. Pega o saco e leva até o fundo do quintal, dizendo: vem junto, João. E o João vai com ele até lá calado. O Joãozinho vê o saco ser aberto e antes mesmo que ele pudesse fazer uma pergunta, o pai lhe propõe: João, faz de conta que aquela camiseta branquinha que tá lá secando no varal ali bem longe daqui é o teu amiguinho Batata. E cada pedaço de carvão é um mau pensamento seu endereçado a ele. Eu quero que você jogue todo o carvão do saco na camisa, boa, até o último pedaço. Depois eu volto pra ver como é que ficou. Aí o Joãozinho achou que seria uma brincadeira divertida e pôs mãos à obra. O varal com a camiseta estava a uns 10 metros do menino, então poucos pedaços acabaram acertando a camiseta branca. Uma hora se passou e o menino terminou a tarefa. O pai, que espiava tudo de longe, se aproxima do menino e pergunta: e aí, filho, como é que tu tá te sentindo agora? Bem, eu tô meio cansado, mas eu tô bem alegre, porque eu acertei muitos pedaços de carvão na camiseta. Aí o pai olha pro guri, que fica sem entender a razão daquela brincadeira, e carinhosamente fala pro João: agora vem comigo, João, até o quarto, que eu quero te mostrar uma coisa. O filho acompanha o pai até o quarto e é colocado na frente de um grande espelho, onde pôde ver seu corpo todo, todinho o corpo do João. Bah, que susto, cara! Eu tô todo preto! Só se enxergava os olhinhos branquinhos e os dentinhos de leite do João. Então o pai diz pro João o seguinte: filho, você viu que a camisa quase não sujou, mas olhe pra você, todo preto. O mal que desejamos aos outros é como o que lhe aconteceu. Por mais que possamos tentar atrapalhar a vida de alguém com nossos maus pensamentos, a borra, o resíduo, a fuligem, a sujeira vai ficar sempre na gente. Nossa, ah, tá legal então. Nossa, é, senhora. Impressionante, né, cara? É. Borra sempre fica na gente. É, olha, é a lição que o pai do João deu pra ele agora. Adoro esse momento novo do programa. Viu só, então? E outra: todo o mau pensamento que tu endereça pra alguém volta pra ti. Né, Potter? Uma piada então, né? Piada do Potter! Apoio! Para tratar bem o seu pet, rações Fesmo! Fesmo Dog, Fesmo Bird, Fesmo Fish e Fesmo Cat! Fesmo! Fesmo. Aproveitar Fesmo. Essa piada e mandar um beijo pra uma ouvinte especial nossa, Marieva. Boa, Marieva! A Marieva não é nosso ouvinte, é, cara. Sim. É, a manda um ouvinte, quer mandar abraço pro ouvinte mesmo? A Marieva. Então manda assim, um abraço pro Filipão. Filipão, não, Drica, Filipão também não é nosso ouvinte. Tecno, não é nosso ouvinte também, o Filipão. Não. Filipão, Drica, Laura e Arthur, que estão neste momento fazendo um salmão com alcaparras. Boa. E ouvindo sempre o Pretinho Básico em Mariana Pimentel. Um beijo nossa, especial pra Janete também, pro Alemão do Espetinho, do Alemão ali embaixo na Getúlio Vargas. Que beleza. Pô. Sangue bom pra caramba. Sangue bom, tava Alemão, no é verdade. Jogo do Grêmio e é chapecoense até morrer, o Alemão. Que ele beleza. É Grêmio aqui. Mas é Chapecoense. É Chapecoense. É. Tá grande certo. Alemão, abraço, meu irmão. Manda bala aí, Potter. Marieva, pra ti. Ah, para com isso. Mendigo, bate a Marieva porta. Marieva não sabe nem quem tu é, cara. Não interessa. Eu sei quem ela é. Eu já vi. Cara de doente, né, cara? O mendigo bate a porta. Aliás, fica a dica. Ah. É, fica a dica. Eu já vi os peitos dela. Não, não fica. Ai, não vou. Ao vivo, cara. Sério? É. Fazer uma matéria pro patrulha, eu entrei numa coisa de moda, desfile de moda. E vocês sabem que moda não tem não sexo. Não tem. Nem pudor, roupa, assim, pudor no pudor. Sentido de vergonha entrei e tal. Entrei com a câmera ali, meio pra dar um susto, e tava ela com os peitinhos de fora. Os peitinhos, coisa boa, meu. Aí não tenho condições de falar depois. Sabe o que que eu falaria pra Marieva? Ah. Que peitão. Me dá um gole. Um beijo no coração da Maria. Lê a piada agora! Porra! O coração porra. Fica no seio esquerdo dela. Mendigo bate a porta de uma dona de casa e pede uma esmola. Puxa! Mas o senhor me parece tão forte e sadio, por que será que não consegue achar trabalho, senhor mendigo? Sei não, madame. Acho que é pura sorte mesmo. Ô, meu, posso mandar beijos aqui? Pô, manda beijos aí, eu preciso aí, mandar beijo pra nove meninas lindas de Caxias do Sul. Já tá gastando foto. Tiraram fotos comigo ali no Estádio Olímpico durante o jogo do Grêmio. A Natália, a Bruna, a Fernanda, a Mariana, a Karina, a Patrícia, a Paola, a Carol e a Marina. Todas acima do peso. Beijo, meninas. Galera melhor, meu. Pá, depois eu vou mandar a foto pra você. Girina? Mas é meu descanso de tela aqui no computador. Girina! Girina! Confissões de um girina. Um homem um pouco apressado pergunta ao pescador: por acaso o senhor não teria visto passar por aqui a minha mulher? O pescador, tranquilamente: a sua esposa é uma moça loura que vestia blusa branca e saia verde? Isso, isso! Ah, se tu viu ela, ela não deve estar longe! É, também acho, a corrente do rio tá fraquinha. Eu falei no programa da Uma que os ouvintes estão mandando pra gente aqui pelo Twitter, pelo e-mail, seus casos com a HDI. Os casos no sentido. Com a HDI. No sentido de que estão cotando com outras seguradoras e com a HDI. E realmente a cotação da HDI é a mais interessante. É o seguro que só não é superior no preço. HDI Seguros é a seguradora do Pretinho Básico. É de bate pronto. Consulte o seu corretor. Já falei aqui que se a gente chegar a 15 mil tweets com a hashtag FalaPiangers, amanhã de manhã o site do Planeta libera mais duas atrações. Bom, vamos conhecer todas as atrações do Planeta Terra até o fim da semana, então, é isso? Quest, o Rapa, Armandinho e Charlie Brown Jr. Sensacional! Já confirmaram, acesse o findoplaneta.com.br. Muito bem. Pra falar ali, pra participar e fazer a sua hashtag FalaPiangers, que amanhã, em vídeo, estaremos anunciando mais duas atrações. Então não é mais Cala Boca Piangers, é FalaPiangers. Hashtag no Twitter, 15 mil, tá valendo mais duas atrações. Muito bem. Vai daí, Geizô. Qual é o nome do namorado da Bruna Surfistinha? Tempo. O palhaço. O Bruno Mars. Como é que é? Surfistinha no Mars. Bruno Mars. Bruno Mars. Mars. Plural de Mar. Plural de Mar é Mars. Qual o nome da banda de rock dos garis? Os garis? Tempo. Beatles. LX0. Não. Limpin Park. Limpin Park! Boa, muito bom. Limpin Park. Se tu quiser falar com o Celso Roth, vai mandar e-mail pra onde? Hotmail. Não, celso@hotmail. Hotmail. Ó, oh, promoção, eu quero o Pretinho na minha casa. Dia 26 de novembro a gente pode invadir a tua casa, você pode receber a galera do Pretinho. Acesse o site atlantida.com.br, complete a frase: eu quero o Pretinho na minha casa, porque o autor da frase mais criativa vai receber essa galerinha animada. Quem? Do Pretinho Básico na sua casa. Promoção. Muito bem, do Big, viu? Deixa eu aproveitar rapidamente. Mudou os últimos. Mudou a forma de participação. Mudou a forma de participação. O Big é menor preço, viu? Sempre. Agora é pelo site. Isso, né? Aí. Atlantida.com.br. Deixa eu passar rapidamente aqui pros nossos ouvintes da Grande Porto Alegre, cara. Dá pra dizer assim, ó, o leque. Que o portfólio de eventos da Atlântida para este início de novembro, dia 3, quinta-feira, tem Buchecha gravando seu DVD no Pepsi On Stage. Dia 5, sábado, tem Charlie Brown Jr. no Pepsi On Stage. Tudo promoção da Atlântida, tá? Dia 10 de novembro tem Soulja no Pepsi On Stage. No dia 11 de novembro tem Pearl Jam no estádio do Zequinha. Dia 13 tem Simple Plan no Pepsi On Stage. E ainda no dia 18 temos O Rapa no Pepsi On Stage. Tudo, promoção da Atlântida. Caraca. E temos ingresso durante a nossa programação para os ouvintes. Por favor, cole na Atlântida para faturar ingressos. Rapaz, para todos estes grandes eventos que a Atlântida está promovendo. E amanhã tem Foo Fighters, amanhã é o último dia da promoção do Foo Fighters. Amanhã tem Foo Fighters aí. O último dia da promoção do Foo Fighters é hoje. É hoje, é hoje. Verdade. Pra ir pra Nova York ver a banda. Na quinta-feira nós estaremos divulgando o nome do ouvinte que vai com o seu acompanhante. Vai comigo, né? Não, Girino, não? Infelizmente vai com o acompanhante que ele escolher. Cara. Pra Nova York assistir no Madison Square Garden, o show do Foo Fighters. Demais essa promoção. Que aí. Isso, né? Que outra rádio faria uma promoção dessa? Dá um beijo, um abraço. Nova York, eu acho que deve fazer. Rádio Nova York. Talvez a Z100 de Nova York talvez faça. Abraço aí e um beijo pra família do Eduardo Paes Xavier, que fizeram esses cupcakes maravilhosos que a gente foi presenteado. Obrigado. Tá no Twitter do Pretinho a foto. Quem sensacional. Ficamos por aqui com o Pretinho. Obrigado pela audiência. Explanação sobre a economia grega. Pode ser. Pode ser. O que é que acontece? Vou ter que ir lá. A economia...